mestre, com a loucura humana. Me fez refletir, para pra pensar. O que acontece aqui, não dá pra explicar. Chegar aonde ninguém chegou e procurar a paz onde ninguém procurou. Me fez refletir, para pra pensar. O que acontece aqui, não dá pra explicar. Chegar aonde ninguém chegou e procurar a paz onde ninguém procurou. O inimigo, uma carga infinita de terror. Pra donzela da minha casa eu trago uma flor. O que acontece quando a gente se esquece? De baixo é uma raiz e no futuro cresce. Apavorado no portão procurando a salvação, iludido pelo falso pastor que diz que é irmão. O resumo da lágrima no rosto do mendigo, reflexo, transparência de um sonho perdido. Onde tá a justiça? Planeta sem vida. Ainda tem guerra, fode, intriga. A fome não tem cura, deixa o homem na loucura. Quando sai do arrebento aí ninguém segura. É o olhar do filho pedindo aquilo. Coração partido, dedo no gatilho. A raiva, a decepção, sonho em vão. É a atitude que corre na veia dos irmãos. Eu represento a inteligência e a loucura. 2012, corra para que a profecia não se cumpra. Erro, regresso a favor do progresso. Na magia da mente do louco honesto. Tem que refletir, para pra pensar. O que acontece aqui, não dá pra explicar. Chegar aonde ninguém chegou e procurar a paz onde ninguém procurou. Me fez refletir, para pra pensar. O que acontece aqui, não dá pra explicar. Chegar aonde ninguém chegou e procurar a paz onde ninguém procurou. Cadê a paz? Não tá no meu bolso nem no seu. Onde foi parar? Onde se meteu? Quem se comprometeu a trazer esqueceu. Não trouxe para mim nem para os amigos meus. Faltou a paz na guerra do Oriente, também na casa onde o pai tá ausente. Vai, paz, então corra atrás. Falta sempre paz nesses tempos atuais. Bandeira branca é fachada, não se engane. Vira as costas e já foi apunhalado pelo falso gangue. A paz tá distante, ninguém viu. Como vai fazer se nem Mandela conseguiu? A par de tudo, não posso desistir. Quero então ter paz, pelo menos dentro de mim. Falsos profetas menosprezam o cão. Longe da igreja só arruma confusão. Pregam a palavra errada, tá de chapéu. Me masturbo com as putas e chego mais perto do céu que você, que faz escolinha de pastor. Rouba os humildes, usa o nome do Senhor. E diz, esse verso tá encapetado. Dentro do corpo dele deve ter o diabo. Não vou pagar pela minha salvação. Se vier vai ser por méritos, não pela sua satisfação. Mente a fala, ninguém entendeu. Se interpretou errado, burro é você, não eu. Não sou ateu, tá ligado? Mas sei que Jesus não quer o meu dinheiro suado. Tu é zoado, comédia barato, engravatado. Que fala pela paz, mas corre pelo errado. É, as cartas tá na mesa. Achar que boa ação é atravessar velhinha no farol, firmeza. A paz está em toda a cidade, mas muitos insistem em guardar as sete chaves. Chega em casa e transa com sua mina. Até gozar pensou naquela puta que tá na esquina. No trampo pra conseguir a promoção, pisou na cabeça de quem era seu irmão. De miliano era truta, mas na disputa passou por cima dele, largou na rua da amargura. É desse jeito, né, tá ligado? E vai dizer que eu que sou endiabrado. Endiabrado só quando tô com o microfone. Dependesse da sua igreja, hoje eu tava passando fome. Novamente eu pergunto, cadê a paz atrás dos ternos, batinas ou castiçais? Traz de imagens, centros espirituais, cultos, macumba ou luz paranormais. Me fez refletir, para pra pensar. O que acontece aqui, não dá pra explicar. Chegar aonde ninguém chegou e procurar a paz onde ninguém procurou. Me fez refletir, para pra pensar. O que acontece aqui, não dá pra explicar. Chegar aonde ninguém chegou e procurar a paz onde ninguém procurou.